Bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje o foco é a comunicação lá em Alfredo Wagner, Santa Catarina. Vamos mergulhar num programa de rádio que a prefeitura usa como ferramenta de transparência. A gente se baseou num artigo do jornal Alfredo Wagner Online. O título é Transparência no Ar. Prefeitura leva informações à população todas as segundas-feiras. A ideia aqui é entender como funciona esse informativo da prefeitura, qual o propósito dele e, bom, o impacto na relação prefeitura-cidadão. Ah, e antes da gente começar essa exploração, um lembrete rápido. Não esquece de seguir o canal Mergulho Profundo, Jornal Alfredo Wagner Online, para mais análises como essa, tá? Ok, vamos dar uma olhada nisso então. É um programa de rádio, né? Toda segunda tarde, na Rádio Sintonia FM. E o que me chamou a atenção logo de cara? Tá no ar há mais de uma década. 10 anos. Isso por si só já é bastante coisa, né? Com certeza. Uma década direto, falando de gestão municipal, não é pouca coisa, não. Isso sugere, assim, um compromisso que vai além de uma gestão só, ou de uma ação pontual. E o artigo deixa bem claro, o foco principal é transparência. Eles usam o espaço para falar de obras, sabe? O que está rolando, o que está parado. E também informar sobre verbas que vêm do Estado, do governo federal, dar avisos importantes para o dia a dia. A linguagem, pelo que dizem, é bem acessível, direta. Funciona como um canal de diálogo mesmo. E essa comunicação, pelo jeito, tem uma figura central, né? O artigo menciona o Jonas Alves. Ele é o repórter do programa e também cuida das redes sociais oficiais da prefeitura. Uma dupla função. Exato. E ele que conduz as entrevistas na rádio, né? Com prefeitos, secretários, equipe técnica. Essa centralização da comunicação oficial numa pessoa só parece uma estratégia interessante, pensada. Sim, e mostra uma aposta em ter uma voz consistente, né? Uma linha de comunicação clara. E tem outro ponto bem relevante que o artigo traz, como eles lidam com o período eleitoral. A lei manda o prefeito se afastar das gravações, certo? Para não ter campanha fora de hora. Certo. O interessante é que o programa não para. Ele continua no ar. O Jonas Alves segue lá, entrevistando os secretários, a equipe. A informação continua fluindo, entende? Entendi. É uma forma de manter a comunicação ativa sem descumprir a lei. Uma solução prática, né? Exatamente. Para não interromper essa prestação de contas com a população. E essa continuidade toda, mais a escolha do rádio como veículo, parece que isso ajudou a firmar o programa ao longo do tempo. O artigo fala que virou um espaço consolidado mesmo, de confiança, para saber o que a prefeitura está fazendo. E a Rádio Sintonia FM tem um papel importante nisso, claro. Chega longe, né? Cidade, interior. Sim, e a gente sabe que o rádio ainda tem muita força, muita credibilidade. Principalmente em cidades menores ou na zona rural. O pessoal confia. Verdade. Exato. E se a gente conecta isso com o quadro geral, assim, o significado dessa longevidade fica mais claro. Mais de 10 anos de programa toda semana, isso reflete um investimento real em transparência, em diálogo. É fundamental para a democracia local. Com certeza. Vai além de ser só uma rotina da prefeitura, sabe? É um exemplo bem concreto de como usar um meio que alguns acham antigo, como rádio, para fortalecer a gestão pública, para deixá-la mais próxima das pessoas e até incentivar que o pessoal participe mais. É um sinal de respeito, né? Ao direito à informação do cidadão. Isso. Então, para a gente resumir a ideia, o informativo da prefeitura lá de Alfredo Wagner é um exemplo que, bom, perdura, é consistente. Mostra como usar o rádio local para gerar transparência e, quem sabe, até mais engajamento das pessoas com a cidade. Uma mistura do tradicional com o necessário. Pois é, e isso até levanta uma questão para a gente pensar, né? Considerando esse alcance todo e a confiança que o rádio local ainda tem, especialmente fora dos grandes centros, será que não existem outras formas criativas que as prefeituras poderiam usar? Outras abordagens? Como inovar na comunicação municipal para fortalecer ainda mais essa conexão com cidadãos? Talvez explorando outros formatos, né? Que usem a força do rádio, mas que não sejam só um informativo padrão. Fica a reflexão. Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. E para continuar acompanhando discussões como essa, sobre comunicação, gestão, temas relevantes, já sabe, siga o Mergulho Profundo, Jornal Alfredo Wagner Online.